E a nossa amiga Karen também foi aniversário. Parabéns, Karen! Nos meus olhos, tua boca deslizando no meu corpo. E o nosso amigo Fael, assistência do Fael, a número 1 de Belém, atrás do Shopping Pátio Belém. Eu não aguento a solidão. E vem! Vem fazer amor, vem fazer amor, vem fazer amor. Informática! Nosso parceiro Everton! Bota no telão, neném! A JS Mídia Informática! Estou com frio e preço. Sucesso total! Seu amor é o sol, sem ele eu não vivo. Tem amor, tu és meu paraíso. Eu parei de viver, não vivo sem você. Fica comigo aqui. Agora é só para pensar. E o nosso parceiro Ícaro Carneiro para e a boutique multimarca. É assim. Olha a perinha mais famosa do Brasil, chega no telão assim, ó. Agora. Encontrei o amor, mas sozinho estou. Não chora, meu brother, não chora. Vai pro lado, quem não lembra dessa aqui, mano? Ficou é muita onda. Sem você na minha vida. E o nosso amigo doidinho, dos empresários da Seara. Ele mesmo. Onde você está? O homem que comprou uma moto, meu irmão. O nosso amor foi mais que um sonho. Cadê ele? Cadê ele? Mais que lembra. E aí, doidinho? Igor Neves que gosta. Diz pra mim. Bora, Igor Neves. Vem me amor, vem me fazer feliz. Pra sempre, amor. O nosso amor foi mais que um sonho, mais que lembranças. Uma louca paixão. Vem, diz pra mim que também me amor. Vem me fazer feliz. Pra sempre, amor. Essas músicas de lei. Estava tão só olhando o mar. Dinho. Gordo e Dinho Pressão. E ao me aproximar. Gordo e Dinho Pressão. Lágrimas em seu. Meu amigo Renan Miranda. Ah. Em breve ele vai levar o Gordo Dinho. Lá na Toca do Leão. Ah. E a galera do Una tá esperando. Surgiu e me ensinou a amar. E agora? Amor que eu sei. Aqui é Crocodilo, meu amor. Mais feliz e mais. E me esqueci. Machuca cada dia mais. Estou morrendo aos poucos. Sem você eu fico sem ar. O teu sorriso levo sempre em meu olhar. Meu coração diz: por toda a vida vou te amar. E me esqueci de te amar. Agora, agora, agora. Casamento de gastar. Te senti ter você aqui. Nem meus sonhos, só vejo você. E aí, Wagner? Esquece tudo, volta logo e vem. Nosso amigo Wagner! Porque te ver. Ele já tá na área, um abraço você, Wagner. Ele que é gerente lá do. Pode mais, não faz assim. Lá do Porto Music. Também. Aqui na retaguarda, um abraço você, Wagner. Só pra mim. Do Gordo e do Dinho. Gordo e Dinho Pressão. Tudo que sinto por você. E o Melody. Faço essa canção pra você, meu bem querer. Eu me lembro de

aqui. Fala assim, presta atenção. Gatinha. Ah, você gosta mais de Red Label ou Ice? Os moleques da Baixada de volta no Grogo. Gosta mais de Red Label ou Ice? Pra mim tanto faz, ou Red Label ou Ice? Pra mim tanto faz, ou Red Label ou Ice? Elas gostam mais de Ice ou Caos, ou isso que elas caem. Elas gostam mais de Ice ou Caos, ou isso que elas caem. Braga, direto de Barca Arena, da Vila dos Cabanos. Alô, Camille! Bora! É mais um CD que vai ficar gravado aí, ó. Bora, Chaguinho! O gigante da Amazônia, Crocodilo Prime. Prime! Prime! Prime! Prime! Já! Bora, Davi Cadeirante. Me tira dessa solidão. Fala qual é o teu som, fala. Crocodilo Prime. Eu já tentei te esquecer. Pensei pra mim o melhor. Já lutei, não deu em nada. Já passei dias e dias tentando te esquecer. Agora estou perdida. Não sei se o tempo vai apagar essas feridas de amor. Tudo que você deixou em mim. Que tal, que tal, que tal? Que aqui é muito firme, ó. Só me lembra a época que a gente tocava 3 dias no Complexo Bombá. Eita! Pois tudo tava normal. Pois é. Aí o gordinho apareceu. Isto. Ah, na terra firme. E aí? Mas é lógico. Tudo estava normal. E aí um dia você apareceu. Estamos aqui escrevendo nossa história na aparelhagem Crocodilo. Agora, meus revoltados do pop. E a nossa PDK. E aí, Del? Mas aconteceu. O Del. E esse desgraçado aí. Você. E esse desgraçado aí. Gordinho que sabe, né? Leandrinho. Matheus do Croco, o Ratinho da Pedreira. O Vini, alô, bebezão. Aí o Leandrinho, né? Ele mesmo. Mas você foi chegando e a primeira dama aí do. E por você, eu largo tudo. Do Del, né? É ruim também, igual do. Igual do Jeguinho, né, desgraçado? Beijo, desejo, eu largo tudo. Pensei até que era ela, desgraçado. Só pra sentir o teu cheiro, te deitar no meu. Prepara tudo que hoje tem pão de show. Eu largo tudo. Sábado, vai ter ressaca aí do Bloco do Colombo e vai ser na Florentina, todo mundo convidado. Domingo é do Palácio dos Bares, aniversário do meu produtor Bezerra, e vai ser daquele jeito, né? Tá confirmado já? Não tá confirmado não? Hoje é domingo. Vamos fazer lá no FP do Trembala, ele falou. Mas você tá chegando e foi me conquistando e por você eu largo tudo. Ele quer rock doido, rock doido, ele quer rock doido.